custa amar o que podes tu mudar. Não te acomodas, terás que reconstruir. Nunca desiste do mundo, só assim vais conseguir. Vais descobrir como podes ser melhor. Partimos à descoberta.